Jesús. Sei que sou pecado, falho tantas vezes, carrego cicatrizes de escolhas tão vazias. Mas quando dobro os joelhos e clamo com fé, sinto teu amor curando as minhas feridas. Mesmo indigno, o Senhor me ouviu. O silêncio, sua graça caiu. Pela glória de Cristo Jesus, eu sou perdoado, eu sou restaurado. Mesmo com erros, Ele me conduz. Com seu sangue fui justificado, sou livre, sou salvo. Pela glória de Cristo Jesus, o mundo aponta, quer me condenar, mas o teu amor vem me levantar. Não há culpa que o teu perdão não leve, não há pecado que o teu sangue não lave. Mesmo indigno, o Senhor me aceitou, na cruz o meu fardo levou. Pela glória de Cristo Jesus, eu sou perdoado, eu sou restaurado. Mesmo com erros, Ele me conduz. Com seu sangue fui justificado, sou livre, sou salvo. Pela glória de Cristo Jesus. Yeah. O mundo aponta, quer me condenar, mas o teu amor vem me levantar. Não há culpa que o teu perdão não leve, não há pecado que o teu sangue não lave. Mesmo indigno, o Senhor me aceitou, na cruz o meu fardo levou. Pela glória de Cristo Jesus, eu sou perdoado, eu sou restaurado. Mesmo com erros, Ele me conduz. Com seu sangue fui justificado, sou livre, sou salvo. Pela glória de Cristo Jesus. Mas Cristo vive em mim, nova criatura, começo sem fim. Graça que salva, amor que constrange, sou teu pra sempre, meu rei tão grande.